pedras tão somente. Quem podia imaginar? O gigante foi vencido, pois o nosso Deus é vivo e o seu nome é Jeová. O seu nome é Jeová. O seu nome é Jeová. É Deus forte e poderoso.